gosta muito dessa vida, né? Rolando em busca, mas são relaxar. Hoje é fácil tu dizer que me ama. Achando 100 mil em uma semana. Diz que tudo foi mágico. Tudo foi mágico. Diz que tudo foi mágico. A noite, aurora, escuridão na luz dos holofotes. Tô toda sendo um perigo constante. Hipnose pelos alto-falantes. Damas, drogas sem limite. Eu acho que isso tem a ver com 15. O cheiro do dinheiro. Eu acho que isso tem a ver com Dallas. Mas isso é mulher no fluxo da casa. Rolando em búzios, mas são relaxar. Já faz o tu dizer que me ama. Achando 100 mil em uma semana. Diz que tudo foi mágico. Sem novidade. Fazer da minha vida um filme fantástico. Só dinheiro vivo, apenas elástico. Diz que tudo foi mágico. Tudo foi mágico. Diz que tudo foi mágico.